e reste somente o número necessário pra trabalhar aí pra eles no sistema de semi-escravidão, moro? Os mano aqui do rap pede, humildemente, desesperadamente, um pouco de paz.